chama e um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante de outros deuses. Existem aqueles que não se dobraram diante de outros deuses. É, oh, diga! Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Levantando um novo povo, Deus está sacudindo as nações, Deus está separando os seus profetas. Sabe, queridos, existem aqueles que não se dobram diante de outros deuses, existem aqueles que não se vendem. Você não ouviu? Existem aqueles que não se vendem, porque já foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Os profetas, Elias, Samuel, Eliseu e tantos outros sacudiram a nação de Israel. Mas agora chegou a sua vez. Agora chegou a tua hora. Onde estão os sucessores de Elias aqui nesse lugar? Onde estão os profetas dessa nação? Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo Minas Gerais. Deus está. Oh, um novo dia amanhecer, uma nova história. O choro já durou a noite. Deus está levantando um novo povo. Deus está. Deus está separando um novo dia. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite. Chegar amanhecer, um novo dia, um novo sol, uma nova.